Puxa, né, minha 224, autorizado a decolar, 160 graus, 069. Chamada do centro Recife no 251, alterno no 3325. 251 no 3325. É, 224 decolou 00, chama o controle, boa noite. Controle 12545. 199.35. 199.35, obrigado. Olha, pode fazer o cruzeiro, holding point planteiro, ready for departure. Roger, maintain position due to separation. É, Portugal 020. Zona Torre 118-62 e completa o ILS. 3152, descendo para 2010, 2016, autorizado ILS, reporta estabilizado. 3152. Salvador, boa noite, 05 ILS, visão. Reportará estabilizado. 52. Na final normal. Está travado, boa noite, 05 final. Utilizado pouso, 150 graus, 05 nós. Teve pouso, boa noite, 05. Portugal 020, clear to line up and maintain. Controle Salvador, autorizaria o TAN 3152 até 1600, com referência? Negativo, mantenha conforme a carta 3152. Voo no 805, no solo 05, libere à direita e via Eco, Alfa, Juliette, portão 01 do Pátio 1. Direita, Eco, Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 1. Afirma. Controle Salvador, alguma coisa de espaço, né? Prossiga. Vai manter o 1050. Efetou um desvio, Sanfim? Voando na Prodigão, depois Aracaju. Não, voa na Prodigão, o 6224, autorizado 150. Prodigão. Estimativa, saída Puca, Jamo, Aracaju. Passado Puca, Aracaju direto, né? Aí pra nossa ligação é Puca, Aracaju. Mantenha Puca, Jamo, Aracaju. Portugal 020, clear takeoff, 160 degrees, 07 knots. Total 9908, chama agora o centro Recife, 288, alterna 1260. 1288, 1260, total 9908. Portugal 020, airborne at 08, contact approach control 119.35, bye bye. Now approach 119.35, obrigado, boa noite. Portugal 020, climb to fly level 370. Poker departure, Zipa transition, change the squad code, now is 5023. New squad 5023, Poker Zipa. Depart. 58, desce para 2 mil pés na via chegada mar, ajuste 1016. 6 dúzia. Estabilizado, 3152. 118.612 agora, 3152. 18.6. Meia 224, chama agora o centro Recife, no 2545, alterna no 26, decimal 85. Entendido, 2545, 268, boa noite. Boa noite, a secundária no 26, decimal 85. 2685, muito obrigado. Pouso, 150 graus, 049. possível pouso da 3152. Fiscal 020. Go ahead. First flight direct, Z-Pop from present. Stand by. Yep. Calgary 20, clear flight to Zipa, but restricted at level 350. Obrigado, Cal 020, flight to Zipa, and restricted level, flight level 350. Tan 3152 no solo Zona 3, liga direita e táxi até o portão 08 do Pátio 1, via Delta, Alfa e Kilo. E Juliette. Delta, Alfa, Kilo, Juliette para o 08. É, corrigindo, Delta, Alfa e Juliette. Delta, Alfa e Juliette para o 08. É, Legal, 020, Conal Recife, 125.45, if unable, 1685, have a nice trip. Tempo de dar uma altura 2.0.5.5.5.5 e também é do 1.5.5.5.5. Posição 3600, desce para o 050 na chegada ao mar, ajuste 1016. 050, chegada ao mar. China 6258, complete a aproximação, 2-18-12, bom pouso. 2-18-12, bom dia. 3600, prossiga para 2000 pés, ajuste 106, obrigado por hoje, TAP. Né, 6258, cheque o trem. Poxa, né, 6258. Boa noite, 6258, cheque o trem de pouso. Checado. Autorizado pouso, 140 graus, 07 nós. Autorizado pouso na 10, poxa, né, 6258. Boa noite, Golo 606, desce para 2000 pés, o ajuste 1016, chegada mar. 2000 pés, 1016, chegada mar, Golo 1016. abandono 805. Prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette, 6258, nessa frequência. Via Alfa, guarda antes da Juliette, mantendo a frequência.